E o céu da LBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas. Por ser derrotado, Adarazer, rei de Soba ou Roba, seu inimigo comum, e o presenteou com vasos de ouro e prata. Davi recebeu como se deve as pessoas de sua qualidade e acabou aceitando a sua cooperação. Onde é que aparece esse Adoram? Perfeito, nos paralipômenos. Crônicas do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Adramaleque. É tal história, o pessoal diz aí Adramaleque. Mas nós dizemos como deve ser Adramaleque. Quem foi? Aparecem dois Adramaleque na Bíblia Sagrada. O primeiro, Adramaleque, é a divindade dos assírios, em honra da qual faziam passar as crianças pelo fogo. Imaginem vocês. O segundo, Adramaleque, um filho de Senaqueribe, juntamente com Sarazar, seu irmão, mataram o pai quando voltava de Jerusalém, no mesmo lugar em que o anjo lhe tinha matado 185 mil homens. Assaradon, outro irmão, se fez senhor do trono e os parricidas se refugiaram na Armênia. Parece incrível, né? Que a ambição do poder leva ao parricídio. Onde está mesmo essa história, minha gente? É, quarto livro dos reis, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia sem color, sem teia de aranha. É a Bíblia em espírito e verdade à luz do novo mandamento. É absolutamente nova na face da terra. Adria. Quem era Adria? Uma senhora? Nada disso. Uma cidade situada na região da Dalmácia, onde o apóstolo Paulo, com seus conselhos, fez com que não naufragasse o navio que o transportava para Roma, porque ia responder na presença de Nero. Abriel. Gabriel. É Gabriel sem o G. Quem foi mesmo este Gabriel? Ele aparece no Velho Testamento. Exatamente, marido de Merov, filha do rei Saul. Adrumeto. Quem foi esse camarada aí? Adrumeto. Será primo do Hermeto? Não. Adrumeto era uma cidade da África, na Líbia. Ficava junto a Cartago. O apóstolo Paulo foi transportado para Roma em um navio de Adrumeto, que estava em Alexandria. Vocês encontram tudo isso nos Atos dos Apóstolos. Adoran. A-D-U. Nós já vimos o Adoran. Às vezes é Adoran. Quem foi mesmo este Adoran? Exato, intendente da fazenda real no tempo do rei Salomão e de Jeroboão. Logo que Roboão, filho de Salomão, se viu abandonado pelas 10 tribos, por não querer diminuir os impostos, mandou que esse Adoram fosse chamá-las às falas para cumprirem a sua obrigação. Mas sabe o que aconteceu? Em vez de atender um pobre homem, o apedrejaram. O lapidaram, como se dizia naquele tempo. Onde aparece essa história? Exatamente, segundo o livro dos reis. Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Eu evito dizer capítulos e versículos, porque essas coisas servem para decorar a Bíblia. E a Bíblia não é para se decorar, é para se entender. É para se saber o que ela significa. Para que Bíblia? Porque a Bíblia que eles pregam por aí, eu vou te contar, meu amigo. Eu também não aceito, não.